se escuta na terra quem for santo. Não se encobre um só rosto com dois mantos, nem se cura do mal quem só tem pranto. Nenhum canto é mais triste que o final. Eu sou a cara do cara que me suava. Ele me suava. Ha ha ha!